para mim o Espírito Santo. Mudou meu jeito de viver, um crente diferente ser. Ele me fez. Ah, eu percebi que o meu ser tinha mais sede do Senhor, e assim a Ele orava mais. E veio enfim aquela unção que anelava o coração, trazendo paz, muita paz. Firme eu estarei naquilo que abracei, não vou voltar atrás. Eu sei que é algo tão real que o Pai me faz sentir. A experiência é pessoal, por isso vou vivê-la intensamente. Daquilo que está no coração devo abrir mão, eu quero é transferir. Ah, se você sente que o Senhor com seu Espírito mudou todo o teu jeito de viver, não abra mão do que sentiu, pois foi o céu que se abriu e veio a bênção. Ah, o que alguém pode fazer em relação ao que você já recebeu do Eterno Pai? Se condenares como réu, seja mais firme, mais fiel, e vá em frente. Firme eu estarei naquilo que abracei, quero é transferir. Oh, eu quero é transferir. Eu quero é transferir.